7, ela quica, ela mete, ela trava, ela senta na ponta do pau. Prau, tube, lube, lau. Prau, tube, lube, lau. Na 17, ela quica, ela mete, ela trava, ela senta na ponta do pau. Prau, tube, lube, lau. Prau, tube, lube, lau. Ô 17, baile que é esse? É o baile do mal. Ô 17, que baile que é esse? É o baile do mal. Chacoalha, chacoalha, chacoalha a bunda na vara. Chacoalha, chacoalha, chacoalha a bunda na vara. Opa, chacoalha, chacoalha, chacoalha. Peraí, peraí, peraí. Na 17 tem. Eu vou mandar buscar. Na 17 tem. Eu vou mandar buscar. Tu quer fumar o que, piranha? Quer? Então busca pra ela que ela quer fumar, quer beber o que, porra, quer? Então busca pra ela que ela quer tomar, quer fica tão louco, então senta. Quer fica tão louco, então senta. Na 17, baile do mal, senta na pica, vai. Senta na pica, ai, ai, ai. Fui na 17, que eu me apaixonei, que eu vi uma morena, ela eu sei. Nossa, que é isso? Ela me encantou. Aumenta o volume dessa porra, caralho. 17 do mal com várias piranhas com grande popô. 17 do mal com várias piranhas com grande popô. 17 do mal com várias piranhas com grande popô. Convidei uma novinha pra encostar no baile funk. Ela falou assim: tu vai pra onde? 17 do mal eu vou. Tu vai pra onde? 17 pro mal, vai. 17 do mal, vai. 17, 17. É o que que é o porra? Menino da meiota, porra. Quer andar de meiota? Que tá na minha piroca. Quer andar de meiota? Prepara novinha, então faz um boquete. Quer andar de meiota? Vai no baile da 17, vai. Quer andar de meiota? Prepara novinha, então faz um boquete. Boquete, boquete. Mais uma pra essas novinhas que só liquidez. Virou Mandela, né? Partiu o baile da 17.